Andando pelo caminho em busca da Babilônia, olhando para a mulher no vinho, na água de colônia. Eu vivo numa sociedade que é pior que uma animalidade. Eu vou fazer a revolução sozinho com o meu cão. Rastaman, vibração positiva. Rastaman, vibração positiva. No meio da escuridão existe um eterno farol. A ponta do meu charro que ilumina como o sol. E que tu vês do teu apartamento, que não pertence ao meu departamento. Tenho o meu próprio resto apartamento, sem paredes de cimento. Rastaman, vibração positiva. Rastaman, vibração positiva. Mulher, eu tenho a solução. Conta, meu irmão. Com uma erva mágica cozinhei uma poção. E pelos tijolos amarelos nascem sempre novos cogumelos. E se espreitarmos no vitrine, vemos o tumbo numa limusine. Rastaman, vibração positiva. Rastaman, vibração positiva. Rastaman, Rastaman, vibração positiva. Rastaman, vibração positiva.